Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Às sextas-feiras, o Musicália traz-lhe música serena para começar bem a sua noite de sexta-feira. Hoje, a edição do Musicália vai ser muito especial. Vamos ficar com a inebriante voz da cantora irlandesa Dido. São 6 temas e apenas 2 intervenções. Vamos ficar com I've Been Waiting, um tema de Dido com a participação dos Faithless. Depois, Take My Hand e ainda My Life, faixas 12 e 11 do álbum No Angel, de 1999. Sleep forever, still you will be tired. You can stay as cold as stone, still you won't find peace. With you I feel I'm the me leading the blind. With you I feel I'm just spending wasted time. I've been waiting, I'm still waiting. I've been waiting, I've been waiting, I've been waiting, I'm still waiting. What you feel, this Thank you. What I choose to do is of no concern to you and your friends. Where I lay my head may not be my home, but I will last on my own. 'Cause it's me and my life. It's my life. Oh, the world is set in the palm of my hand, not that you see. And I'm tired and bored of waiting for things you never do. 'Cause it's me and my life. It's my life. It's my mesmo álbum, No Angel, de 1999, vamos ficar com Isabel, My Lover's Gone e ainda Slide. Temas que vão fechar a 226ª edição de Musicália. Fique bem, boa noite e até terça. Stronger. Where Your breath and choose your moment. Don't slide.